Controle voo 2043, solicitando que aprova 220 de Tacomacã. Após o desvio, o autorizado direto com base, voo 2043. Thank you.

Charlie, thank you very much. decolagem de pistão no aspecto, vento 130 graus 08. Hotel Vancouver 210 Ground 119. Alta Cidade Campos, procedimento Léo Pesquim da pista 10 no ponto de estabilidade. para dentro, pega autorizado o sinal de procedimento da LFT, está estabilizado, vamos que temos helicóptero a 450 mil na linha do carnaval, não irá, procedimento a 390. 38, fala 5. 4-0, aviação, Rio 3 com Mosca. 3-4-0, salvo 1, ótimo. Obrigado pelo seu. Para 2, eu saio da função agora no meio, portaria de função de uma posição 3, autorizado para o procedimento da nossa segunda pista 1, agora no ponto de trilha. Projetinho, fica autorizado para a medida. O medo é autorizado, 3-2-3. Papa Zulu is 3 on the ground at 2-3, vacating via Fox Trot and contact ground 1-1 at 1-9. Papa 1 on the ground, Papa 0 is 3 on the ground. Papa 3 is 3 on the ground, Papa 0 is 3 on the ground. zero grau, zero nove. informação do estado de entrada com o carro do IPSJ, pedido para ver se fizer mais que será o número 4.9. 070-1983. Preciso ter 5 decimal 1, ao dano dos 3 decimal 8.